quatro com quadrilátero, quatro com quadrilátero, quatro com quadrilátero, Febem, Febem, quatro, oh, ano, bad, bad, bad, wreck, motherfucker, pode crescer o que eu vou falar. Realidade de todos que estão nesse lugar. De repente nesse dia alegre e contente, ou não tem mais esse dia, Deus está com a gente. Pode crer, eu estou aqui nesse veneno, pois não vejo a hora de sair daqui de dentro. Pois eu sei que o crime é só lamento, por a mão na consciência o crime nunca mais. Pois eu nunca escutei conselho dos meus pais, por isso tenho que correr e encontrar a paz. E dizer aos meus colegas o crime nunca mais. Temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, e dizer ao crime nunca mais. Temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, e dizer ao crime nunca mais. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Mano, Dada, eu vou chegando com muita satisfação. Ó, meu pai querido do fundo do meu coração. Se eu falei no 5-7, eu te peço perdão. Por isso eu levo a minha rima com a paz no coração. Vou levantar minha cabeça e olhar para frente. Vou levar meu hip hop sem maldade na mente. Eu falo sim ao hip hop, não ao 5-7. Atitude e humildade é o que prevalece. Temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, e dizer ao crime nunca mais. Temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, e dizer ao crime nunca mais. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Pois eu vou terminando com muita satisfação. Eu sou o MC Pierre e o Bolly segue bom. E os mano que estão aqui do nosso lado, pra eles nós mandamos um grande abraço. E o mano da Dai que está com a gente, de repente deu a letra e todos contentes. E o mano da Dai fazendo esse refrão, todos ficam animados, eu quero ver então. Temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, e dizer ao crime nunca mais. Temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, temos que encontrar a paz, e dizer ao crime nunca mais. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Eu quero paz, eu peço paz, eu grito paz, sou mano de paz. Bap, oh, oh, oh, I know. Bap, bap, oh, oh, bap, oh, oh, oh, wreck, motherfucker. Quatro, quatro, com, oh, oh, oh, quadrilátero. Quatro, com, oh, oh, oh, quadrilátero. Quatro, com, oh, oh, oh, quadrilátero. Febem, Febem, quatro, com, oh, oh, oh, oh, oh, I know. Bap, bap, oh, oh, oh, bap, oh, oh, oh, wreck, motherfucker. Oh, stop, stop, oh, oh, oh, oh, stop, stop. Quadrilátero. Quadrilátero.